Do Planalto Central, só desemprego. Vejo aquele que sempre levanta bem cedo, tá no vermelho. Outra vez ele fecha o mesmo vermelho. Dá medo, Max. Mas a vitória é nossa, rapaz. É o revide. Eis o filho do morro de novo no gás pra fazer você vencer, pra fazer você cultivar a amizade que existe no lugar. Venhamos e convenhamos, violência vem lá do plano. Lutamos e relutamos pra que isso mude, mano. Por enquanto, na subida do morro é aprendizado na alta. Vendo dificuldade, mas fraternidade aqui não falta. De chava na pura, calma sem guerra na paz. Assim que é, assim que tá, então vai. Sentimento de amor e paz. Sei que a gente é capaz de mudar o errado, impor o correto, compor a verdade ao certo. Esse é nosso dialeto, Jesus Cristo. Aqui no morro, quando o sol nasce, aqui no morro, aqui no morro, no morro, gente de bem pronta pro combate, seguindo os versos. Com fé vamos vencer esse amor, esse amor, esse amor, esse amor que eu sinto. Esse amor, esse amor, esse amor, esse amor que eu sinto. Bem mais, muito mais, desvende o segredo.